My Man. Olha, isso é muito legal. Batidinha, né? No finalzinho dos anos 80, tinha bem essa pegada de... Até tinha elementos eletrônicos, né? Essa bateria é eletrônica, mas ela sintetizando ali aquela bateria manual, né? Era uma coisa mais artística, eu diria, né? Também tivemos aí Crystal Waters, Making Happy, Will to Power, Fading Away, Sandra Hiroshima, com a versão chamada Donnie's Atomic Club Mix. Diferentinha, né? Porque a original é mais devagar e tal. Começamos o programa de hoje com The Police, Every Breath You Take, com a versão chamada Scott Wozniak, New York City Deep Remix. Esse daí foi o playlist do primeiro bloco do Flash House de hoje e o segundo da pedrada. Se eu fosse você, jamais sairia daí. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio serviço. Criança segura. Não deixe que as crianças fiquem perto de fogueiras, principalmente quando estiverem com roupas sintéticas de fácil combustão. Evite experiências com foguetes caseiros e pólvora. Deixe fora do alcance produtos inflamáveis como álcool, gasolina, querosene, removedores de tinta e sprays, que podem causar queimaduras graves e levar à morte. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 18:35. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono, www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. A saudosa Laura Branigan com a música Gloria inicia o segundo bloco do Flash House de hoje, que terá muitas coisas bacanas, tá? Então é só aumentar o volume e curtir. Remember

talk about Mary, said starry, turning her grief into glory. Talk about Mary, said starry, turn her grief into glory. Late at night on the typewriter line, ripped his ribbon to shreds. Late at night on the typewriter line, ripped his ribbon to shreds. So let me talk about Mary. It's meant to be broken. Sometimes we long for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing hardly any emotion. Sometimes it seems we're at the wrong station, looking for a deadly combination. We've already chosen. We try to retrieve.